Não podemos crer nossos sentidos quando eles são constantemente a fonte de nossos erros. Assim proclamava um sofista, convencido de que apresentava um argumento definitivo para demonstrar a limitação do conhecimento humano, que parta dos sentidos. Mas este argumento é falso. Este argumento não tem procedência por uma razão muito simples. Se os nossos sentidos nos enganam, eles nos enganam algumas vezes, não porém sempre. Esta subtil distinção entre algumas vezes e sempre torna este argumento completamente sem qualquer fundamento. Porque se há alguns casos em que estamos sujeitos a alucinações, há outros em que não estamos. E aqueles que possam, por acaso, parar dúvida sobre a sua realidade, nós dispomos de meios de verificação para depois concluirmos se realmente ali sofremos uma alucinação ou se não. E isto é fácil de realizar. Nosso conhecimento pode ser limitado, isso é indubitável, mas daí não quer dizer que ele seja absolutamente falso, como quer concluir exageradamente o cético. Este é o ponto, é o erro principal do cético.